Do 4235, do separador de pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. E o 5972, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5 e 1 no 972. 317, restação de identificação, vou na prova de passo para antecipar a chegada da BOMED 1, no desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. Rio 5972, a sua vetor para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Vetoração, mantendo a proa, limite ao localizador, o 5972 da Rio. Estabilizando a LS, é o Azul 4235. Azul 4235, chame a torre em 198, decimal 6. 324, boa noite, aguarde. Rio 5972, para o localizador esquerda, proa 1160, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 1160, desce 2000, reporte estabilizado, Rio 5972. Chegando a 324, acione identificação, autorizada a chegada do BOMED 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 095. Quatro, chegada a BOMED 1. Azul 4235. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.015, pequeno desvio direito para fim de votação, mansão, para 220, 1888. 3.888, reposta quando tiver condições de reassumir na proa de dono. Self-Miller, 1888. Utilizando o localizador, o Rio 5972. Rio 5972, chame a torre, 198, decimal 6. 86, boa. Quando dona, voo 1888. 1888, pra de dona, desça para 2000 pés, autorizada a final do ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, Tucano 01888. P31978, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Descendo 4.000 com 1.015, então 31978. Zero, acione identificação, autorizada a chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 0 no 5. BOMED 1 no 0, 1 no 5, 6.000, gol 1970. Acione a 624, desça para o nível de voo 050. ILS, eu vou 1888. 1888, sobre a torre, 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 6, boa noite. 1 no 8, 8, 8. Boa noite. P31978, desça para 2.000 pés, autorizado a assinar o procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, controle estabilizado, descendo para 2.000, está 31978. Controle Azul 4980. Azul 4980, contato radar, só para o nível de voo 350, via saída PUCA. Via saída PUCA 350. China B224, desça a via para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizada a final do LSX Rei, repasse estabilizado. Via para 2.000 no 095, final do LSX Rei, a gente reporta, obrigado. Via 2.000. Azul 4980, desvia direita que está a formação na saída. 3.4980 está livre. Localizador, o Zan 31178, seu campo aviso. 31178, torre, 198, decimal 6. 1986, Zan 31178, boa noite. Boa noite. Direito agora retornando a rota, 4980. Direito azul Tono 970, desce para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizada a final do procedimento LSX Rei, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, 2.1095, gol 1970. Controle azul 4980, com desvio esquerdo, agora está formações, aprova 055. Azul 4980, está autorizado, desvio. 5-4-9-0. estabilizado, 6224. Oxinã 6224, chame a torre 198, decimal 6. 28,6, obrigado, boa noite. Boa noite. 4980, chame Recife, 126, decimal 85. 2685 a secundária, por favor. 12545, 1288 ou 1260? 2685, 2545, 288, 260. Muito obrigado, até a próxima. Salvador approach, evening, Oceania 955, Chiquinín, Aro. 220, the 71-1000, we have information about. Flying 955, Scotty Island, cleared among arrival, distance at level 050, can H1015. 1015, descending 050, and the amount arrival, LF10, Oceania 955. Estabilizado ILS com 1970. 1970, chame a torre 198, decimal 6. 186, grato. Hotel India 955, descend 2,000 feet, QNH 1015, clear final LSXA runway 10, report establishment localizer. We copy, descending 2,000 and clear for ILS runway 10. I call you establishment localizer, Hotel India 955. That's correct. Southwestern approach, good evening, and Robert Series 4 crossing 1200, climbing flight level 370. Europa 084, raise contact club at flight level 370 via Puka departure. Puka departure, flight level 370. Hotel India 955, reaching 2000, establishing the localizer. Contact now, Salvador Tower, frequency 118.6. We copy, switching tower, 118.6, Hotel India 955. Salvador, uma boa, 963, não se escuta. Bravo 3.3, contato radar, confere o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via saída São Bruno, possibilidade de coordenar Leda? É 3.3, vai Leda, após Leda Mortimer. É confirma a informação? Presente autorizada por Adileda, após Leda, vou em morte, vou chanel 6313. Está presente Leda, após Leda, morte, vou chanel 6313, obrigado. Boa noite, Federal 9973, um abraço. Go 1723, we have a problem. Go 1723, call Kaizen, clear both arrival, descend 4,000 feet, finish 1015. After 5,000, both arrival, go 1723. 1723, descend 4,000 feet. Descend 4,000 is now 1723. And I remember before where taking 50 degrees to the right to avoid. Can you let us right, sir, confirm the heading? Yes, the heading will be approximately 09 or 1. Roger, cleared. Clear. Salvador, Federal 9973, boa noite. Ótimo, para evitar uma formação. CM313 está livre de desvios, aguarde a formação para voar ótima. Ok, vai iniciar o desvio, então, CM313. Em Rapa 084, contact now Recife Center, frequency 126.85. 126.85, for Rapa 084, thank you, bye-bye. Bye. CM313 após desvios, vai ótima. Após desvios, morte, morte, né, minha 3 e 9, 3. Salvador, Sideral 9973. Salvador, Sideral 9973. Salvador, Sideral 9973. Sidral 3305, contato radar, só para o nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, tá 330. Sidral 3305, desvio à direita para o 090, deve estar formação por 10 milhas. O 3305 autorizado desvio, reporte quando tiver condições de voar de ambos. Volta lá, 3305. Salvador, Sidral 9973. Sideral 9973. No presente já tem condições de voar, chamo, tá 3305. 3305, vai junto. Golan 723, descendo 2006, clear the final left approach, report established localizer. 2000, report established localizer, and we're going to reach 1-0, go 1723. Sideral 9973. Sola 723, request to fly direct to Duna. 723, clear to fly heading Duna. Duna, approve it. Go 1723, south 2000. Oceana 6313, chame o centro Recife, saindo 25.1. Metrô, Oceané 6313? Afirmo, chame Recife em 1251. Obrigado, obrigado. Será 9973, possível? Tem contato com a torre, tem que ser de tá com algum problema? Sim, a frequência da torre é 198, decimal 6. Obrigado. Isso é extrato. Can you confirm the altitude on 8, please? Approach. Damage 1015. 1015, report established for 173. É 3305, chame Recife, 126, decimal 85. Minha 212, acione identificação, autorizada a chegada a BOMED 1, desço para o nível de voo 050, ajuste 1095. Controle, boa noite, azul 4959, transfere, cruza 1 e 200. Azul 4959, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 140, via saída Coral No Bravo. 140, Coral No Bravo, 4959. Established 7-2-3, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, go on 7-2-3, have a wonderful day. Controle Azul 4959 solicita voar direto coral devido à formação próximo à interseção da saída. Azul 4959 autorizado, coral. Coral 4959. China 6212 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste 1095, informe estabilizado.